will spin in the rain, his mouth open till he drowns in the sky. It is like saying that certain people will take doses of pleasure till they die. That's what an alien would say. Oh, you're an alien. No, that would be ridiculous. Oh, so you need to deny it now? I'm a receipt since Texas, and I kind of like to feel cool water with no place left to go. Espanta, espíritos. Mark e Moon. Para os que viveram e de algum modo sentiram na carne Mark e Moon, falar hoje dos Television é quase um apelo à nostalgia tumultuosa desses tempos em que eles tão bem souberam encarnar os sonhos e os pesadelos, as luzes e as sombras, a vivência comprimida das ruas de Nova York. Hoje, em Espanta Espíritos, Tom Verlaine e a sua obra-prima Mark e Moon. Tom Miller, rebatizado Verlaine pela imaginação fértil de Patti Smith, com quem partilhou muitas noites e pesadelos e também alguns sonhos, nasceu em Delaware, no estado norte-americano do Texas. De lá, fugiu em 1968, trazendo consigo Richard L., o seu melhor amigo, fulano franzino, pálido, olhos despedaçados pelo sistema, personagem fundamental na epopeia pré-sucesso de Verlaine e dos próprios Television. Juntos chegaram à Big Apple, juntos passaram frio e fome, sendo adotados pela monumentalidade New York City como filhos pródigos. Ainda juntos, atravessaram os Neon Boys, depois da primeira ruptura do trio Go-Go, e o reencontro em 74 foi nos Televisions. É desses tempos e andanças que nós agora vamos falar. Com a adesão de Richard L. aos Go-Go, trio constituído por Verlaine, Richard Lloyd e Billy Fica, os Television ficaram formalmente constituídos. L. rapidamente se torna o segundo líder da banda, ao lado de Verlaine. Richard L. assumiu o papel do líder louco, furioso, o elo de ligação grupo público. Verlaine, pelo seu lado, o verdadeiro líder a nível musical e lírico, preferia o eclipse, preferia a sombra do palco, petrificado e sombrio. O conflito estourou inevitavelmente e perante a proibição expressa de saltar como um epilético por tudo quanto era palco, Richard L. abandonou. Apesar do grupo querido, da gente dos Max Kansas City e do CBGBs e de apadrinhados por Alan Lanier, dos Blue Oyster Cult e por Patti Smith, que começavam então a sua rota para o sucesso com o single Hey Joe, em que Verlaine participou também como guitarra convidado, os primeiros tempos dos Television não foram fáceis. E com o desespero à porta, entraram em estúdio para gravarem Little Johnny Jewel para a Ork Records, a recém-formada etiqueta de Terry Ork, um dos primeiros nova-iorquinos a reconhecer o talento de Verlaine e aliás responsável direto pela constituição dos Go-Go. Bem recebido pelos frequentadores dos tradicionais circuitos underground de New York, o disco passaria, porém, completamente despercebido fora desse gueto, embora se trate hoje de um autêntico collector's item, quem o terá por aí, e o único testemunho, embora reduzido aos inevitáveis 3 ou 4 minutos de um single, da verdadeira orgia musical que durava em palco perto de 20 minutos. Por fim, Brian Eno descobriu-os e levou-os até à Europa. Aí, a Island recusou-os. recusados pela Island e, segundo as más línguas, aproveitados por Brian Ferry para o álbum Siren dos Roxy Music, de mal a pior, os Television apenas subsistem graças à ajuda dos amigos mais fiéis, como era o caso de Patti Smith, que levou de novo Verlaine até ao estúdio, desta vez para a gravação de Horses, e como foi também o caso de Lenny Kaye, que se despediu do jornalismo rock com uma aposta definitiva nos Television. Entre as audiências, jornalistas tornam-se presença constante. Os Television são os portadores dos riffs arrasadores, gelados e secos, cortantes como o vento polar, no limiar da saturação. A secção rítmica, pelo baterista Billy Fica e pelo ex-blondie Freddie Smith, são a base do trabalho das guitarras. Enquanto palavras lancinantes e etéreas, permanentemente nas fronteiras do colapso, retocam todo um quadro dos maiores poetas da Blank Generation, Tom Verlaine e seu álbum seminal, Marky Moon. We'll be right back. publicação do primeiro LP na Elektra, o nome dos Television expande-se imediatamente à Europa e um pouco pelos quatro cantos do mundo, enquanto no seu país de origem fazem com estrondoso sucesso a abertura dos concertos da turnê americana de Peter Gabriel e mantêm o célebre Whiskey A Go Go com lotações escutadas durante dias consecutivos em véspera da primeira turnê europeia. O álbum Marky Moon é entre as várias pérolas surgidas por esta altura o que melhor retrata e simultaneamente presta homenagem a Nova York, o que por lá se ia passando, naquela cidade implacável e confrangedora, envolta em mistério, a noite e o seu deslumbramento, as luzes, os gangues, os fugitivos, as frustrações, o perigo apaixonante de estar vivo a cada momento numa cidade que pode ser considerada fantasma. Hoje, em Espanta Espíritos, a homenagem a Marky Moon. Espanta espíritos.